navega a imaginação das palavras que ouvi, da verdade que encontrei. Metáfora, contar histórias infantis, refletir em meu viver, só pensar em ser feliz. Meu sonho vem dizer tudo que não vi. O amor se reinará, mora além do espelho a revolução. Eu sei, ele refletirá. O amor se reinará, mora além do espelho a revolução, além do nosso olhar. Olhar pro mar, deixar a chuva em mim tocar, uma nova sensação, liberdade ao coração. Esperar, dos céus um dia ele virá, o infinito é logo ali, pra quem sabe ser feliz. Meu coração me diz tudo que não vi. O amor se reinará, mora além do espelho toda a solução. Eu sei, ele refletirá. O amor se reinará, mora além do espelho toda a solução, além do nosso olhar, Meu coração me diz tudo que não vi. O amor se reinará, mora além do espelho a revolução. Eu sei, ele refletirá. O amor se reinará, mora além do espelho a revolução, além do nosso olhar. O amor se reinará, mora além do espelho toda a solução. Eu sei, ele refletirá. O amor se reinará, mora além do espelho toda a solução, além do nosso olhar.